passarinho, até as penas me servem para fazer um vestidinho, até as penas me servem para fazer um vestidinho. Oh, abro, oh, abro, oh, abro, José, oh, abro de Santa Cruz, oh, abro, oh, abro, oh, abro, José, oh, abro de Santa Cruz. Os homens são o demónio, José, santo nome de Jesus. Os homens são o demónio, José, santo nome de Jesus. Se o meu amor for António, mandaram engarrafar. Se o meu amor for António, mandaram engarrafar. Em garrafinha de vidro, para o solo não prestar. Em garrafinha de vidro, para o solo não prestar. Oh, abro, oh, abro, oh, abro, José, oh, abro de Santo António. Oh, abro, oh, abro, oh, abro, José, oh, abro de Santo António. Os homens são os santinhos, José, as mulheres são no demónio. Os homens são os santinhos, José, as mulheres são no demónio. Quem tem amores não dorme, nem de noite nem de dia. Quem tem amores não dorme, nem de noite nem de dia. Anda sempre navegando como peixe na água fria. Anda sempre navegando como peixe na água fria. Oh, abro, oh, abro, oh, abro, José, oh, abro de Santo António. Oh, abro, oh, abro, oh, abro, José, oh, abro de Santo António. Os homens são os anjinhos, José, as mulheres são no demónio. Os homens são os anjinhos, José, as mulheres são no demónio.